na questão do ambiente, estamos dentro de uma questão de saúde pública que nos preocupa a todos, como pais, como avós, como gente que vive aqui, e como políticos temos a responsabilidade primeira e de forma evidente de chamar isso à atenção, porque esse problema deve ser o primeiro a ser resolvido. Está a terminar outro ano escolar, não tarda nada, e era importante que víssemos durante o verão, durante o período em que não há aulas, essa questão solucionada. Acho que é importante fazer agora pressão junto com o Ministério da Educação, é o momento para que consigamos resolver essa questão para o início do novo ano letivo.